Como que a gente vai sincronizar pra todo mundo ver o filme ao mesmo tempo? Essa é uma boa pergunta. A gente pode sincronizar no logo da Marvel, quando termina a estátua da Colômbia lá. A Colômbia da Liberdade lá. Colômbia da Liberdade. Então, calma aí que eu vou dar um pause assim que a. Fica escuro quando some a estátua e vai começar o logo da Marvel. Mas antes de dar o play, tem que começar tipo o programa e avisar Ah, claro. que vai, né? E depois a gente fala play, aí a gente playa. A mulher sumiu, a tela ficou preta, eu dei pausa. É, exatamente. Todo mundo no pause. Chefeu. Bem-vindos a mais um Trip View. Eu sou o Eric. E eu sou o Magarém. E eu sou o Mônio. E hoje a gente tá fazendo o programa de número 50, comemorando um ano praticamente aí de Trip View. Viva nós! E para um programa especial, um assunto especial, diferente, né? Ao invés de a gente falar de uma revista, a gente vai fazer um programa do filme do Homem-Aranha, o primeiro filme lá do Sam Raimi. E só no cinema eu assisti 7 vezes. E não pagou nenhuma. O que é mais legal ainda. Que a gente, o Aracnofan já tem o Tripcast sobre os filmes lá, que eu não participei, mimimi. Mas era um filme, era o cast mais geral, assim, né, sobre os 3 filmes antes do Espetacular. Exatamente. Esse aqui a gente vai fazer igual a gente faz nos quadrinhos. A gente vai dar o play já, vamos assistindo e comentando, sei lá, algumas cenas. Eu só acho que o filme, esse reboot que teve, tinha que mudar o nome pra não tão espetacular Homem-Aranha. Eu vi em algum lugar falando que era o mediano Homem-Aranha. Serve. Podia falar o medíocre, mas as pessoas entendem medíocre como uma ofensa, né, então... Podia ser o espantoso. O espantoso. É, no sentido ruim da palavra. É tão interessante você ver que quem tira, se a média é 60 na escola, se você tira 60, você é medíocre, né, você foi na média. Pois é. Mas, ok, né? Isso não tem a ver com a cita. Deixa pra gente comentar isso lá no Trip View 200. 200? É. Não, 200 vai ser o filme 2, né? Não. No 100 vai ser o 2, no 150 o 3 e o... Que o Mônio está louco pra chegar. Não vejo a hora. É, com certeza o Trip View do filme 3 vai ser o mais engraçado, né? Das histórias que sempre são os melhores. Fato. Então... Vamos dar o play. Quem que estiver ouvindo, se quiser assistir o filme junto, ou sei lá. Se bem que acho que todo mundo já deve ter visto esse filme umas 700 milhões de vezes, então. Foi. Eu nunca sei como seguir. É 3, 2, 1, dá o play, ou é 3, 2, 1 e já? Ou é 1, 2? 3, 2, 1, clique. Tá, então. 3, 2, 1, clique. Começou logo aí. Começou logo aí. Isso, começou logo aí. Dá o logo. Ah, desculpa. Eu li errado. Então. Ah, é... Columbia Pictures Presents. Sabe qual é uma das maiores curiosidades que eu tive? Como ia ser no cinema? A teia dele, cara. Eu sou fã da teia espaguete, né? Do McFarlane. Eu tive curiosidade de como eu fazer a teia no, visualmente, né? Num filme. Ficou bem feita, né? Cara, cansei de ver esse filme já. Cansei não, né? Já vi muito cedo. Esse tá, pra mim, né? É tão bom quanto o Espetacular, que vocês não gostam muito. É, eu cheguei à conclusão de que eu não... Cara, conforme eu vou analisando mais o filme, eu vou retirando aquela parte do eu gostei dele. Assim, eu quando eu assisti a primeira vez também, eu achei ele fabuloso, não sei o que, mas... Ele vai cair nos pontos, mas ainda pra mim é melhor que o 2 e o 3. Não, que o 2 não, desculpa. É, porque o 2 eu não gosto da... Quem vai ficar com o Mary Jane. Cara, mas de um modo geral, eu acho que o 2 é tão superior ao 1. Eu gosto muito. Eu acho que o 2, se você tirar a parte de romance, os 20 minutos que sobra é bom. Mas as revistas do Homem-Aranha, bom, tá, no, no, nos primeiros 20 anos ali, que na verdade são os que você gosta mais, né, 20, 30 anos primeiros ali, até que nem tanto, mas depois disso as revistas é romance direto também. Não, mas é romance, é igual esse filme novo, teve a, nesse daqui também, que a gente vai falar. O romance tá aí, mas não é... E não é o principal, né? Não é o principal, tudo gira em torno dele. Mas o... Aqueles souberam basear bem. Eu costumo falar que os vilões do Aranha nos filmes aqui, eles, os erros dele foi terem se metido com a Mary Jane. O pior é que faz sentido. Mas é, se o Dr. Octopus não sequestra a Mary Jane lá, o Aranha não ia atrás dele nem ferrando. Sou eu? Quer mesmo saber? A minha história não é para quem não aguenta emoções fortes. Se disseram que é uma história feliz... Ah, é. A primeira frase que ele fala. Se disseram que eu era apenas um cara comum e despreocupado, mentiram. É. Isso eu? Não. Como toda história. Essa história interessante e toda história começa por causa de uma garota. Fala sobre uma garota. A filha da vizinha, Mary Jane Watson. Então, cara, essa Mary Jane eu não acho ela perfeita como Mary Jane, não, mas eu acho que ela ainda é melhor do que a atual, né? Ah, do... também. Se bem que a Chrissy Dunst aí tava bonitinha, depois ela embarangou de um jeito que, pelo amor de Deus. Ela embarangou sem mudar, eu não sei explicar, cara. Embarangou sem mudar, é ótimo. E a gente tem aí o Peter. É... Ah, o Peter zoado, até a alma, né, cara? Nerdão. Que com gente... ele, né, que você falou, nerdão. Nerdão, é. Tá. E bem diferente do que a gente tá vendo no Street View, né, que o cara não era... Ele era zoado mesmo, mas não era tão idiota igual do filme, né? Você sabe que essa é uma tecla que eu sempre bati, né? É, vocês comentam isso direto. Que eu sei que o Magaren concorda comigo nesse ponto. Pois é, por isso que eu achei esse Peter novo mais... Então, não, o Peter novo nesse ponto acerta. Eu lembro que vieram reclamar comigo. Ah, não, mas porque ele já era muito descolado. Mas o Peter já era, ele sempre foi boca dura. Pois é. O Peter do filme novo... É, o personagem do Peter ficou muito bom. Sim. Uma coisa que eu queria falar dessa cena do ônibus. Eu tô lendo o livro... Um livro baseado nesse filme aí. Aquela menina que fala que não deixa o Peter sentar do lado dela, no livro lá é a Alice. Ah, é a Alice? É. Tá bem diferente, hein? Então. Ela não é loira aqui, não é? Eu nem reparei. Mas eu achei. E daí, o Flash também, não é? É, pode. Eu achei que ele podia pelo menos ter falado, tipo, tá bom, Liz. Ia passar batido pelo... Pra quem não conhece, mas... Pra quem conhece, ia ser um bônus legal. Pai, essa é uma escola pública, eu não vou parar. Aí o Norman Osborn chega. Você quer que eu troque o meu carro por um Jetson? O novo Norman Osborn foi contratado, vocês viram, né? Vemos. Sei que fica. Bom, imagino que vai ficar bom também. Ah, esse aí também não tem nada a ver com o Norman dos quadrinhos. Não, eu acho uma pena porque eles nunca vão conseguir reproduzir aquele cabelo em filme. Não existe nenhum ser humano, cara, que tenha um cabelo daquele, né? O que é uma pena, ia ser legal. Ah, põe um gel, põe. Sei lá, alguma coisa. Ia ficar ótimo, não esqueceu, né? Nada? Valeu, pai. Peter, deixa eu apresentar meu pai, Norman Osborn. Harry fala muito de você. É uma honra conhecê-lo, senhor. O Harry me contou que você é um gênio da ciência. Sabe, eu sou um cientista também. E eu li a sua pesquisa em nanotecnologia, é brilhante. E aí, entendeu? E eu até fiz um trabalho sobre ela. Impressionante. Seus pais devem estar muito orgulhosos. Eu moro com os meus tios, eles se orgulham. Ei, vocês dois, entrem logo! Muito prazer. Espero vê-lo de novo. Obrigado. Ele não parece tão mal. Quando se é um gênio, vai querer adotar você. Existem mais de 32 mil espécies de aranhas em todo o mundo. Elas pertencem a... Então eles estão indo ver lá o... Um laboratório, né, que estuda umas aranhas lá geneticamente modificadas. Que foi uma mudança que o filme fez, né? Que na época das revistas a radiação lá era... Tava no auge, né? Mesmo nos anos 2000 não ia dar certo, né? Você falar aranha radioativa. Exatamente. Mas, sinceramente, eu lembro que tinha gente reclamando que a aranha não era radioativa, cara. Acho que pra mim isso é o que menos importa. Ah, tem gente reclamando de tudo, eu vi gente reclamando até que o a gente falou o Flash não era loiro. Se o pessoal reclama, vai reclamar. Então, eu acho que o importante é ela ser fruto de alguma experiência científica. Se é radiação ou não, é irrelevante já. É, não, isso, foi uma adaptação. Foi uma adaptação interessante, né? Ah, foi pros nossos dias, igual o Nome de Ferro, que tiraram a guerra lá do Vietnã pra... Mas até nos quadrinhos mudaram isso já, né? E eu nunca entendi o professor ser mais novo que os alunos, cara. Era um gênio. Eles são alunos do segundo, do terceiro ano, né? Isso. É, aqui eles são da faculdade já, né? Não, é. Não, eles estão no ensino médio ainda. Na faculdade de Colômbia? Fala. Não, eles foram na faculdade, eu acho, visitar. Eles foram fazer excursão lá. Exatamente. Tanto que depois tem a formatura dele, lembra? Tanto que depois eles falam, agora que terminamos a faculdade, o que a gente vai seguir? Acho que não é a faculdade, acho que é o colégio mesmo. Sei lá, eu tô confundindo com o livro, porque no livro fala que é faculdade. Não, só no primeiro filme eles estão na escola ainda, no segundo eles vão pra faculdade, aí o Peter começa a morar lá junto do... Ah não, agora eu fiquei na dúvida também. Eu também. Como é que é? Ele... Ele vai morar com o Flash aí, com o Flash não, com o Harry aí, nesse filme já. Então, a Mary Jane aparece como garçonete nesse filme, né? Isso. Não, é nesse. E ela aparece como garçonete depois de sair da faculdade, ou enquanto ela ainda tá fazendo a faculdade. Ah, quando eles terminam. Não, se ela vai pra faculdade. Não, agora que você falou, o único que continua estudando é o Peter. Mas não sei se é faculdade, mestrado, alguma coisa. Ah, não. O professor Connors lá, o Dr. Connors, ele é professor Peter na faculdade. E é depois do... Depois disso aí. Então aqui eles estão no ensino médio. Aí é colégio, então. Então eles têm cerca de 16 anos e o professor é da idade deles. É. 16 nada. É, 16 anos, isso mesmo. É, uma coisa meio malhação. Os adolescentes de 37 anos. Igual no livro. No livro é faculdade já. Eles falam. Qual que é o nome desse livro aí? É a novelização oficial do que é escrito pelo Peter David. Posso tirar uma foto? Eu preciso de uma com uma aluna. Tá. O legal do livro é que tem umas cenas a mais. Eu tô praticamente nessa parte aí, mas é mais, tem mais coisas, tem o Peter chegando pra morar com o tio Ben e a tia May. Está perfeito. Só pra bater, todo mundo ele tá na parte que tá tirando foto dela já, né? Isso. E tem uma aranha descendo. Tá. Isso, ó. Então no livro mostra mais coisas, mostra o Peter chegando pra morar com o tio Ben. Mostra até a visão da aranha, o que ela tava fazendo antes, como ela escapou lá do bagulho. Como que ela escapou? Eu sempre quis saber. Começa a falar o narrador, né? A menor das aranhas tava lá se sentindo deslocada, aí tem uma vibração, abre uma passagem, ela escapa. Deslocada é sacanagem, né? A aranha também ficou mais inteligente. Ela fala que ela era a menor das menores. E engraçado que a gente comentou isso no Tweepcast, mas a aranha não morre, né? Nesse filme. Não. Ela só escapa pra um canto. Você não sabe. Vai que se ela fugiu pra rua e foi atropelada na sequência. É, vamos ver se no livro depois eles falam. Olha o Dr. Strong. Por exemplo, igual o Dr. Strong. Quem não conhece os quadrinhos não sabe quem é ele. É, essa é uma referência de brinde só. Então, podia ter usado isso com a Liz. Uma série que usa bem isso é a Espetacular Homem-Aranha, que ele joga um monte de personagem lá aqui. O público leigo não vai saber quem é, mas quem conhece... É sempre um prazer ter o conselho. Um negócio que eu comentei no Tweepcast é que na época que eu assisti o filme a primeira vez eu não conhecia, né, o Dr. Strange. Então eu não peguei a referência, por exemplo. Aí quando eu fui rever, que eu já tinha lido mais histórias, né? Aí foi legal, realmente foi legal ter visto a referência. Né? É bacana esses brindes, cara. São ovos de Páscoa fantásticos. Quais os efeitos? Violência. Eu gosto dessas coisas. E insanidade. É que no Brasil eu acho que fala easter egg mesmo. No... É easter egg. É, usa um easter egg. É que eu aprendi o termo antes de ser comum. E era um professor meu no Senac. E ele sempre falava ovo de Páscoa mesmo. E pra mim ficou. Desde a fórmula. Dr. Osborne. Cara, o negócio que eu gostei desse Norman Osborn do filme é que ele realmente tem cara de maluco, né, cara? Mas isso é uma especialidade do Dafoe, pô. Pois é. É quando ele faz aquelas caretas de... Você realmente fica com medo dele. Pois é, cara. Eu vou cortar seus subsídios e transferir para eles. É, a gente que vê que ele... Eu ia falar que da história do filme, mas não tem necessidade, né? O carro do Sam Raimi. Meu, ele deve ser o cara que ele é capaz de fazer um filme, passar durante a Idade das Pedras e dar um jeito do carro dele aparecer. Você fala que em todo filme do Sam Raimi o carro dele aparece? Sempre. É o carro e o irmão dele, né? Aí esse carro, então, na frente aqui da casa da tia May, do tio Ben, é o carro dele lá, né? É o carro do tio Ben, é o carro dele. Me passa aquele prato verdinho. A corporação está cortando. Você não sabia disso? Não, nunca tinha visto. Ben, você consegue. Nunca tinha ouvido falar isso. Que é o carro que o Ash dirige, que eles estão numa noite alucinante. Desde o primeiro filme dele, o carro aparece. Então, mas eu acho que esse foi o primeiro filme do... Eu nunca vi muito filme do Sam Raimi. Computação, analista de computadores, meu Deus, até mas esse foi o primeiro dele que você assistiu, você quer dizer? Se eu vi algum antes, eu não sabia que era dele. Se bem que ele não fez muita coisa assim. Ele fez a trilogia lá do Evil Dead. Do Evil Dead, acho que aquele Darkman é dele também, né? Já estivemos por que aquele é ruim, hein? Então. Mas sempre demos um jeito. Ah, oi, querido. Chegou bem na hora do jantar. Uma das coisas que eu senti falta nesse filme é justamente essa participação do tio Ben, cara. É muito curta, a gente não tem a importância que ele tem na vida do Peter. Eu sei lá, só sei que tá doendo. É tanto que nos outros filmes eles voltaram um pouco, né, com... Eu vou me deitar. Até aí, esse é um erro que eu acho do espetacular, ter recontado tudo de novo também. Será que houve? Eu tô pensando que eu vi em algum lugar falando que é... Ele só ganhou os poderes... bons de uma aranha, né? Porque... Você viu aquela animaçãozinha que saiu há pouco tempo do o cientificamente acurado Homem-Aranha? Cientificamente o quê? Cientificamente acurado. Ah, não, não vi não. Vou te passar depois. Essa cena dele caindo eu acho engraçada, porque você vê que ele cai puxando o cobertor, né? Uhum. Que é pra não mostrar, porque ele já tava musculoso nessa cena. A picada da aranha quase o tamanho da mão dele. Pois é. Do Nerdcast que saiu semana passada, essa semana na verdade, ele chama Ciência dos Super-Heróis lá. Eles discutiram cientificamente os poderes de todos os super-heróis. O que era possível, o que não era. Ficou legal pra caramba. Eu ia comentar isso, né? É, depois que vocês animarem a ouvir lá. Eu ouvi já. Eu vou baixar pra ouvir. Duas semanas? Em duas semanas teremos perdido o contrato para a Quest e a Oscorp estará morta. Às vezes, você tem que fazer as coisas sozinho. Me passa o Promaclorapirazine. Para quê? Ele serve de catalisador quando o vapor chega à corrente sanguínea. 40 mil anos de evolução e nós mal exploramos a grandeza do potencial humano. Interessante no filme aí é que a origem, né, do Homem-Aranha e do Duende Verde é contada simultaneamente, né? Vai mostrando um e o outro já. Mas eu acho isso muito interessante, cara. Tipo, surgiram ao mesmo tempo. Foi quase como uma resposta universal a um, foi o outro. É, e não tem aquelas amarrações forçadas, né, que a origem de um tá ligada na origem do outro. Não, é totalmente independente aqui. É, se o Aranha não aparecesse, ia ter o Duende pra atacar tudo. Se o Duende não aparecesse... Aranha, sei lá, tirar gato de cima da árvore. Pois é. Pô, mas pra isso basta entrar no corpo de bombeiros. Eu acho... Eu fico incomodado demais, cara, quando eles tentam ligar muito, sabe? Igual, por exemplo, no espetacular Homem-Aranha lá, que... Ah, o pai do Peter trabalhava com o Connors, e o que aconteceu com o Connors era parecido com o que aconteceu com a aranha que picou o Peter, sabe? Tipo, não tem problema ter as coincidências, mas quando eles tentam ligar demais, sabe? É, eu também acho que é bobagem fazer isso. Esse filme é uma prova de que não precisa fazer isso, que a história dá certo, hein? É que o pessoal hoje tá muito acostumado a ser tudo ligado, tudo explicado. É, essa cara que o Norman faz aí, que o Da Fogo faz, é... Logo após ganhar os poderes, né, cara? Aí o Peter acorda com todos os poderes convenientes lá que eu comentei, né? Legal na... Não sei se vocês já leram a série Ruínas. Não, que o Aranha... Aqui, mas que o não... Peter... É? Eu comprei ela há pouco tempo, não li ainda, não. Que o Peter é picado, só que ele ganha câncer de pele no lugar de... Não, e o legal é que ao invés dele ganhar mais 6 olhos, sei lá, aí ele melhora a visão, né? É, ele tem um olho que vale por 6 agora. Exatamente. É, foi o que eles falaram. No... Por 8, na verdade, né? São 4 pares. Né? Não, 2 pares, não é? Ao invés dele ganhar mais 6... Das 4 pares, né? Yeah. Pra dar 8. Foi o que eles falaram no Nerdcast lá do... Em vez de ele ganhar olho na nuca, ele ganhou o sentido aranha aqui. Ah, é. É. Grande melhor. Então anda. Mas na verdade, muitas aranhas, elas parecem pressentir o perigo, é por causa de pelos no corpo. É, pelo no corpo, a teia, que foi até bem usado no espetacular. Pra ele achar o lagarto, ele joga a teia pra todo lado lá e fica sentindo, ó. Da onde veio a vibração. Citando o Nerdcast de novo, eles falaram que o Peter tinha que ser peludo pra caramba. É. Sim. Já vou. Minha nossa! Jesus! Você não estava doente? Fiquei bom. Viu só? Tchau, gente. Não comeu nada. Pegou o dinheiro da merenda? Peguei, ei, Michelangelo, sim. Não esqueça que vamos pintar a cozinha logo após a escola. Pode deixar, tio Ben. Não comece sem mim. E não me espere. Jovens, hormônios em fúria nunca mudam. Não estou nem aí, é problema meu. Você mostraram brevemente o... Os problemas que a Mary Jane tinha com o pai também, né? Que nas revistas foi mostrado bem pra frente, né, cara? É, quando quiseram dar mais profundidade à personagem, né? Exatamente. É, essa dele ensaiando pra falar com ela é ótima, cara. O ônibus vindo lá atrás, né? Oi, Mary Jane. Eu não sei se reparou, mas... Chega o Flash com o carro novo dele lá. E a Maria Gasolina. Ah, quiser, a Mary Jane. A Mary Gas. O pior é que ela vai embora, o ônibus passa e ele não se toca, cara. É ótimo. Aí ele olha assim, ops. Ou não. Engraçado que a mão dele só gruda no papel pra arrancar. É, ele bate na parede, bate na lata, bate em tudo, mas só o papel. Ah. Ele fica com aquela cara de Tobey Maguire dele. Aí não sabe fazer outra, vai dar um desconto. O Peter fica com a cara de Tobey Maguire, é ótimo. Pai. Pai, você está bem? Harry. O que está fazendo no chão? Não sei. Passou a noite aí? Norma acordando sem memória do que aconteceu a noite passada. É, encher a cara dá nisso. Pois é. Tomou muito Duende Verde. Senhor, eu pedi que ela tem uma bebida chamada Duende Verde, pra quem não sabe. Será que é boa? Ah, não sei. Dr. Strong morreu. Deve ser má. O quê? Meu Deus. Pam, pam, pam, pam. Mas o que está dizendo? É, dessa vez eu reparei melhor. Ele tem máscara na casa toda mesmo, né? Sim. Tem um monte de máscara espalhada. primeira demonstração dos poderes do Peter, Mary Jane escorrega. Eu lembro que essa cena saiu até como, tipo, só esse videozinho antes do filme sair. Ah, foi. Claro que não tinha nem nascido ainda, então não vou lembrar. Que isso? Se eu não tinha nascido, eu tenho 12 anos de idade agora, né? Nossa, você tem bom reflexo. Valeu. Não foi nada. Nossa, o Peter é muito bobalhão nesse filme, cara. Eu percebi agora, sem óculos. Tá usando lente? Engraçado, agora que ele tá sem óculos, ninguém devia reconhecer ele, né? No universo errado. É. Tchau. O maior caso de miopia já registrado em Metrópolis. O maior assim, né? Coletivo. Cidade inteira sofre de miopia. Eu lembro nessa revista, a hora que eu vi essa colher grudada na mão... Eu fiquei assim, caramba, mas ele gruda o dedo na parede. Aí depois que mostra que é na teia, né? Você vê essas histórias, né? Essas imagens antes dos filmes, né? Antes do filme 2, do filme 3, você tava falando, procurando dublê, não tinha um braço. O pessoal já começou a falar, poxa, será que ele vai perder um braço no filme, não sei o quê. Mas aí no final era só pra aquela cena do que ele enfia o braço no Homem-Areia lá dentro do caminhão. Convenhamos, aí nem era digno de notícia, vai. Só pra uma cena, mano, pô. É. Lançadores de teia convenientemente nos pulsos. Essa cena é muito legal dele lutando com o Flash. É. Que mostra, né, o sentido de aranha, mostra tudo. É, eu lembro no cinema, a hora que mostra a mosquinha parada, que um cara ainda gritou, nossa, que fome. É, o legal é mostrando o sentido de aranha assim, que ele sente as que tá acontecendo do lado dele. Aí tem um dos erros do filme, um dos 10 milhões de erros que o filme tem. Quando o Peter agarra a mão do Flash, uma cena tá numa parte em cima dessa pulseira preta que ele tem, a outra tá na parte de baixo. É só um relógio. Realmente, cara, a Mary Jane nesse filme ela é mais bonita, né? Depois ela enfiou pra caramba. Ajuda, Harry. Ajuda quem? Vai ajudar ele, Harry. Ajudar? Agora. Segurando a pulseira. É pulseira mesmo, não é relógio não. Aquele figurante que apareceu do lado da Mary Jane é aquele cara que aparece em todos os filmes, aquele gordinho? Não sei, agora que você falou. É. Não duvido. Olha, não. Ele apareceu de novo agora, mas eu não sabia dessa lenda. Foi incrível. Esse cara é figurante em um monte de filme. Tem um vídeo dele como figurante em um zilhão de filmes. É igual aquele Willem Scream. É. Willem, nunca sei como fala. Willem. Que é esse grito aqui, ó. Que eu não vou saber se tem no Homem-Aranha, porque eu tô assistindo no sem som. Ah, se tiver a gente avisa. Se tiver alguém caído, tenha certeza que vai ter. Aí mostra bem como é as garrinhas do dedo dele. Isso que é porque o... Que mesmo assim não explica como ele pode escalar com o sapato, mas... Com a luva e tudo mais, né? Isso aí é licença poética. Série do Batman Films. Eu lembro uma vez que eu li os caras comentando que fazer um filme do Homem-Aranha era muito mais complicado que o do Super-Homem justamente por causa dos poderes. Ah, tá. É mais fácil fazer um cara voar do que um cara escalar uma parede. Aí a gente tem a ceninha dele tentando jogar a teia, né? É engraçado, nunca engoli bem essa cena. Sai uma teiazinha do braço dele e ele, peraí, eu vou testar. Mas como eu vou testar? Pulando rapidinho ou atravessando uma rua gigante? Pois é. Pra ver se ela... Aí é a cena clássica, né? Oi, fly, up away. Shazam! Ah, então. Aí o... Como eu vou testar isso? Ah, eu vou pular de uma rua pra outra, assim. Se ela não aguentar meu peso, eu me esborracho lá embaixo já. Sem problema, né? Aí ele tem o poder da super mira, de acertar o... Ah, ele tem umas três tentativas, vai. Ele vai tentando, né, antes. Eu nunca entendi como é que ele não fica com a mão grudada na teia. A aranha não fica grudada na própria teia. Ó. E vai... a roupa? Vai batendo para-brisa, hein? Se a teia não aguentasse o peso dele, ele ia puxar ela já. Porra, achar bonito. Ó, o inseto. O inseto não, porque é aracnídeo, né? Mas batendo no para-brisa. Detalhe que ele cai com a mão arrastando pelo negócio e não gruda, né? Pô, como ele chegou tarde em casa, a gente pode supor que ele ficou desmaiado lá, então. Perdeu até a pintura da casa com o tio Ben, que eles tinham combinado antes. Eu tô pesquisando sobre o figurante que eu comentei lá. Ele tá escrito aqui, o maior figurante do mundo. Jesse Heyman. Se vocês quiserem ver alguma coisa dele aí, o nome dele é esse que eu colei no chat. Aí tem o primeiro diálogo, o diálogo mesmo entre o Peter e a Mary Jane. Que ele não fica só com a cara de bobo. Ou cara de Tobey Maguire. A cara de bobo ele tá sempre, vai. Ah, todo mundo discute. Os seus tios não. Eles discutem bastante às vezes. Escuta, Mary Jane, sobre hoje, na escola com Flash. Você assustou a gente. Me desculpa, ele tá legal? Tá feliz por não ter ficado com o olho roxo pra formatura. Pra onde vai depois que se formar? Eu quero me mudar pro centro. E, se Deus quiser, trabalhar de fotógrafo pra pagar a faculdade. Ele tá indo pra faculdade mesmo. Eu também vou pro centro. Eu tô louca pra sair daqui. É que eles parecem ser mais velhos que o pessoal do Andrew. Fala. Parece mesmo. E o Andrew, ele é mais velho que o Maguire, né, ou não? Ele tem, acho que nessa, ele tem quase a mesma idade que ele tinha quando o Maguire tinha nesse filme. Sério? Não, o Maguire acho que tinha 26 quando fez, o Andrew acho que já tá com 30. Você deu show em todas as peças da escola. Jura? Juro. Eu chorei feito um bebê quando você fez a Cinderela. Peter, foi no primeiro ano. Ué? Mesmo assim. Quando você... conhece alguém... você prevê o que está vindo. Ó, o filme é de 2001, né? Dois. Prevê pra você. Dois, não? 2002. O Maguire nasceu em 75, então ele já estava com 26 para 27. Que é o Andrew Garfield. Ele nasceu em 83. Então ele está com 29. Pra você? Ou seja, ele é um Peter tecnicamente mais velho do que Maguire era. Olha. Você é maior do que eu pensava. E eu me encolho. Então para. Feliz de aniversário. Vem logo. Eu tenho que ir. Mas a gente vê depois que o... ela é realmente Maria Gasolina. Ela tá mó sério falando com o Peter. Quando o Flash chega, ai, o carro, ó. Tem toda uma história que esse barulho que a gente tá ouvindo, na verdade, é de uma moto, não de um carro, sabiam, né? É. Eu não tô ouvindo nada, só vocês. Ah, desculpa aí, seu surdo. Aí que ele pensa em comprar um carro. Ela é Maria Gasolina mesmo, né, cara? 14.995, 4.992, 3.998. Vale tudo, amador, 3.000. Por 3 minutos no ringue, fantasia colorida indispensável. Fantasias possíveis. Cinto de utilidade. Eu não tenho certeza, mas essa mão que tá desenhando aí é de um artista famoso. Tô desenhando as aranhas lá, né? Fica desenhando os uniformes, as... o projeto de... O engraçado é que se você olhar, ele tá desenhando com a mão esquerda, e a mão que aparece desenhando é a direita. Agora ele tava com a direita. Só porque eu falei. Isso me lembra quando Ben Reilly lá foi assumir como Homem-Aranha. É igualzinho também. Ele fica pensando nos... Exatamente, ele senta e fica um monte de aranha desenhado ao redor da cabeça dele, assim, né? Como se ele estivesse pensando. Muito colorido, muito X-Men, muito não sei o que. Ele... Não. Vai ele brincando de pontaria. Eu nunca entendi por que, que ele joga uma teia no abajur e puxa, cara. Não faz sentido, né? Porque o abajur se regenera. É, tanto não faz olha sentido agora. Que depois ele esquece. Eu tô sem roupa, tia. Olha lá, depois que ele vai embora. Tem agido tão estranho, Peter. Tá bom, obrigado. Olha lá. O abajur regenerou. Clarim Diário. Oscorp pode perder contrato para a Quest. A bolsa se pergunta se será o fim de Norman. Pô, eu acho que ia ser muito mais legal se a Oscorp perdesse o contrato para estar aqui em Industries. Ah, se fosse já nesse filme de tudo interligado, quem sabe? Pois é, na época ainda era... Foi o segundo filme da Marvel dessa nova era assim, de filmes, né? O primeiro foi os X-Men. Eu já não sei de mais nada. Tem o Blade também. É, mas o Blade ainda não fazia parte dessa onda nova, né? Tipo, nem era colocado como... Ah, começou por ele, porque foi o sucesso dele que mostrou que pros outros estúdios, pra Fox, pra Sony, que filme de herói podia dar certo. Então, mas, por exemplo, quando eu assisti o Blade, eu não conhecia o personagem. Eu assisti achando que era um filme de vampiro normal, sabe? Eu nunca liguei com super-herói, nem nada do tipo. Tanto que o dia que eu tava lendo a revista do Homem-Aranha, daquelas prêmio lá, e apareceu o Blade, falei, caramba, ele é da Marvel. Mais um erro aí do... Os carros nessa cena, quando mostra o Peter, tá indo num sentido. Quando mostra o Tio Ben ali, tá indo em outro. Mas aceitou a provocação. O que queria que eu fizesse? Na cena aí, eles estão no sentido do carro. Fugir, no reflexo, eles estão ao contrário. Peter, olha, você está mudando, eu sei. Passei pelas mesmas coisas na sua idade. Não, as mesmas não. Eu não vi o que você falou, não. Nessa cena, quando a câmera focaliza o Peter, os carros estão indo no sentido que o carro está parado. Lá na estação, lá no reflexo, está indo ao contrário. Esse tal de Flash Thompson, ele provavelmente mereceu uns tapas. Mas só porque você podia. É, o Tio Ben tem sempre as palavras sábias lá. Lembre-se, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. É, voltando ao criminoso. Aquela mão que desenha lá do Peter é do Phil Jimenez. Sem lição de moral, tá? Tava pesquisando aqui. Ele é desenhista de revista. Não sou seu pai. Eu não... Então para de assumir esse papel. O nome não me é estranho. Certo. Te pego aqui às 10. Agora ele é um dos melhores atores de todos os tempos. Esmagador Hogan. Não, só me referindo ao Bruce Campbell. Ah, tá. Na verdade, nesse filme não é o Hogan, não, né? É o Bonnie Crush, não sei das quantas. É russo. Acho que é o Serra Osso. É o Bonnie Crush, é o Serra Osso, o Maguire. Bruce Campbell. Irmão. Ele que é o irmão do Sam Raimi, né? Não, ele é amigo do Sam Raimi de infância. Ele é o Ash. O irmão dele é o que é o segurança na boate lá, né? Não, é o assistente do James, é o que dá o nome do Duende Verde. Ah, sim. Caramba, você falou isso no Creepcast e eu já tinha esquecido. Quem? Eu sei quem. O holandês voador! Próximo. Não aceitamos pesos pena aqui, ô magrela. Próximo. Não, bota o meu nome aí. Está bem. Sabe que o Vale Tudo de Nova York não é responsável por qualquer lesão que com certeza vai sofrer enquanto participa do evento e que está aqui de livre e espontânea vontade. Eu adoro a sinceridade dessa mulher. Siga o corredor até a rampa e que Deus o proteja. Próximo. Pô, quer dar uma gastura desse cara. Vê que parece que vai explodir às vezes do cara, né? Ele não consegue nem fechar a mão no microfone direito. Imediatamente. Se ele sobreviver a 3 minutos na gaiola com Serra Osso McCraw, a soma de 3 mil dólares. Aí que ele vai batizar o Homem-Aranha. Qual o seu nome, garoto? Aranha Humana. Aranha Humana? O que, que é isso? Foi o melhor que arranjou? Foi. É péssimo. A soma de 3 mil dólares será paga ao terrível, ao mortal, ao incrível Homem-Aranha! Cara, até hoje eu adoro a ideia de que iam colocar o Bruce Campbell como um mistério num quarto filme do Raimi. Eu acho que ele seria um mistério tão bom, cara. Na verdade, ele ia ser um mistério, tipo a participaçãozinha assim também, ele ia ser só um ator. Que seja, cara, porque do jeito que ele é canastra, ia casar tão bem com o mistério, que mesmo numa cena curta ia ficar ótimo. Porque ele sabe que ele é canastrão, então ele tira proveito disso. Legal foi a declaração antes do terceiro filme, que ele falou. Ele deu uma entrevista, quando tava perguntando qual seria o papel dele, né? Ele falou: bom, no primeiro filme eu batizei o Homem-Aranha. No segundo eu o derrotei. No terceiro acho que eu vou interpretá-lo. Foi tão conveniente pro Homem-Aranha ter lutado na jaula. Jaula. Os guardas, por favor, tranquem os lados da gaiola nesse instante. Escuta aqui, houve algum engano. Eu não me inscrevi pra uma luta na gaiola. Ô, destranque essa coisa. Tirem essa correia. Aí, ô aberração. Você não vai a lugar algum. Você é meu por 3 minutos. Ei. 3 minutos de pura farra! É meu por 3 minutos. Meio gay, né? O que faz aí em cima? Só tô mantendo distância. Adorei o modelito, foi uma. Essa é uma das poucas cenas que o. Ele fica o aranha mesmo fazendo piadinha. Foi esquecido, mano. É, justamente. Não tem muita piadinha do Homem-Aranha nesse filme. Também não tem sentido de aranha, né? Porque essa cadeirada veio com 3 horas de antecedência. E nos quadrinhos tem sentido de aranha? Ah, ele acha que tem. Então. Nessa hora eu tenho que falar que eu odeio um amigo nosso, o Johnny, que tem uma camisa dessa. Pois é, né? Essa camisa que ele usa no Vale Tudo lá, né? Na luta. Isso. A cara de bobo, né? O sorriso dele embaixo da máscara é impagável, cara. Agora cai fora daqui. 100 pratas? O anúncio dizia 3 mil. Ah, leia com atenção, cabeça de teia. Ele diz 3 mil por 3 minutos. E aos dois você ferrou ele. Por isso, eu lhe dei o 100 e tá de bom tamanho. Eu preciso do dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Ó, oh, tem umas mulheres de quase peladas lá na parede. Você esperava o quê? Ei, que palhaçada é essa? Bota a grana na sacola. Rápido! A gente tem uma cena parecida pra caramba com a dos quadrinhos, né? Que é o Homem-Aranha, o Peter deixando o ladrão fugir, né? Isso. Só que aí é mais por vingança do que o cara não quis pagar ele. Nos quadrinhos é que ele tava se sentindo o maioral. Por arrogância, né? É. O quadrinho é porque ele tava se sentindo superior, né? Não, superior não. Vamos usar essa palavra vingadora aí. Aí o Peter não assistia Chaves, né? Certo. Se ele assistisse, ele saberia que... A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Aí uma coisa que eu gostei nesse filme aí, essa adaptação do tio Ben ter sido morto aí. Eu nunca engoli bem a... Como o Eric gosta de falar, coincidência. Ele ter deixado o cara escapar lá na cidade, ele vai matar justamente o tio dele lá no outro lado da cidade. Ele é meu tio! O que houve? E no filme é. O tio dele foi lá buscar ele, né? Isso. Aí ele, como ele precisava de um carro, tava lá parado. Tio Ben! Não dá mais pra olhar pra essa cena sem lembrar dos conselhos do tio Ben lá da página do Facebook. O negócio que a gente comentou no programa do filme novo lá é que a cena da morte, a morte em si do tio Ben no filme novo ficou bem melhor, né? Mas. Foi. Não sei, teve mais sentimento, sei lá. Essa aí ele viu, morre segurando a mão dele, soltou a mão dele, ele já escuta que o cara tá escapando, deixa o presunto lá e vamos sair correndo. Pois é. Se tivesse casado as duas coisas, né? Tipo. Imaginando um filme novo aí, né? Tivesse essa cena dele deixando o ladrão escapar com a morte do tio Ben do Espetacular, seria perfeito, né? Aí vem uma cena que. Já em 2002, quando eu assisti, eu já achei mais falsa que uma nota de 3 reais. Mas é falsa. Ah, em 2002, quando eu vi, eu já vi que. Mas tem uma cena quando ele vai olhar lá de cima. Ele grita CGI na tua cara, né? É, parece um videogame. Aí. Ah, cara, mas é. Aquela luta maluca do Neo contra 1 milhão de Smith, lá no segundo Matrix também é desse jeito. Eu tô falando que já em 2002 eu já tinha notado. Se fosse eu tivesse notado agora. Ah, sim, sim. Se tivesse envelhecido mal, assim, não sei. Outra questão, quando foi o featurette, essa cena saiu também antes. Só que mostrava ele com o uniforme mesmo, não com essa roupa. Tem até umas imagens na internet, essa cena aí, parece um videogame. Mas o. É interessante que assim, foi com esses filmes que eles começaram a desenvolver mais a tecnologia, né? É tanto. Não foi nesse, foi no segundo, né? Que teve aquela tecnologia da. Ficou até conhecida como a Spider-Cam. Não, mas eu falo não do não a tecnologia do filme do Homem-Aranha em si, mas o CG como um todo, né? Esses filmes que saíram nessa época que estavam ainda meio que... Começaram a brincar. Foi. Tudo é. Tanto que geralmente eles faziam cenas à noite, que se disfarça mais, né? Exatamente. Só o Wang Lee que foi corajoso e fez o Hulk digital correndo debaixo do sol mesmo. Aí ficou aquele negócio. Aquela coisa bonita que a gente já assistiu. O Hulk de plástico, né? E é um ano depois do filme. Eu também gostei do filme novo é que usaram o máximo possível de dublê. Realmente, ao invés de usar o CG, né? É, fazendo old school, né, cara? Fica muito melhor. Ele escapando, pulando, usando movimento de parkour. Parker usando parkour. É daí que vem o nome, você não sabia? É, pois é. Pior que eu achava que era. Assim que eu vi o nome parkour. Eu falava, olha só, deram o nome disso aí igual o nome do Peter, né? Curioso que o cara já tá com a arma na mão, vocês pararam? Só uma chance. E o meu tio? Você deu uma chance pra ele? Deu? Responde! Pega esse cara! Nossa. Ele acabou de deixar o cara fugir há 2 minutos atrás no filme. Ele pega o cara pelo colarinho lá, eles já relembram a cena, né? O cara acabou de mostrar a cena. Tá, beleza. É igual nos quadrinhos aqui, cada edição tem um repeteco da edição passada. É. Hoje nem tanto, né, mas... E ao contrário dos quadrinhos, ao invés dele prender o ladrão tropeça e morre, né? Cai lá de cima e morre. Eu ia falar que só tinha 3 policiais também, mas não tem mais. Ia ser legal se tivesse. Eu ia comentar agora que o filme é de alto orçamento, tem mais de 3 policiais. É outra época, né, cara? O mundo mudou muito em 40 anos, né? Na década de 60. Conseguiram pagar mais alguns policiais. Boa noite, general. Prazer. Então vamos pro teste da armadura do concorrente do Norman lá. Se ele fizer o que afirma que faz, eu assino o contrato amanhã. Ele está pronto, vamos! Creio que está confiante nesse teste. Que traje feio, né? É um protótipo bem rudimentar do Homem de Ferro. Do que botar nu. Fora do jogo. Se fosse a Stark, tinha aquele Homem de Ferro, o Mark 1 lá. O objeto não identificado se aproximando rápido. Mas o que é isso? Pode ver o que é? Oh, meu Deus! Nunca gostei desse Duende Verde Power Ranger, cara. Eu acho aquele visual que iam dar pra ele antes melhor. Eu também acho. Bem melhor. Aqueles bolsos do Alex Ross lá. Isso. Aquele tem até um vídeo também aqui. Do teste. Ah, fazendo o teste da máscara, né? Isso. Eu acho que a gente postou a imagem no... Cara, eu acho que eles não colocaram porque dava medo daquela máscara mexendo, cara. Era realista demais aquele troço. É porque esse filme ele ficou meio... Ele é mais infantil, né, assim... Mas eu gostaria que não é que é infantil, mas... A ideia foi baixar a censura mesmo. E quiseram explicar... Dar uma explicação plausível, mas... Mas nem tão realista. Porque a armadura do Duende aí é a armadura que ele tava criando lá na Oscorp. Isso. A máscara é porque ele gostava de máscara, como você já falou, que tinha um monte lá na casa dele. Ele precisava esconder o rosto, né? É só ligar. Meu medo é que né, quando o Duende aparece nessa nova trilogia, seja o Duende Hulk do Ultimate. Ah, sim. Aquele Duende que vira um Duende mesmo, né? Aí vocês vão ver eu meter no pau. Não, obrigado. Pô, no desenho dos Incríveis Amigos também ele virava o Duende. Não, mas ele virava um duende com a mesma aparência do duende. Sim, mas ele virava um duende, essa é a questão. Sim. Agora no... Aquele do Ultimate é meio estranho mesmo. Acho que a gente postou essa aparência do duende quando a gente... Lá no Tweepcast 5, lá que foi sobre os filmes. Sim. Aí tem a cena que ele vai resolver se eu usar os poderes para o bem. Eu senti tanta falta dele hoje. Eu sei. Também sinto. Mas ele estava lá. Eu não consigo parar de pensar... Na última coisa que eu disse a ele, ele tentou dizer uma coisa importante. E eu fui tão grosso com ele. Você o amava. E ele amava você. Ele nunca duvidou do homem em que você se tornaria. E de como iria longe na vida. Não vai decepcioná-lo. Agora que ele vai ganhar os poderes da aranha costureira. Ele vai só olhar pra imagem, pro desenho que ele fez, que o filme Jimenez fez lá e já... Na verdade o poder dele é materializar o desenho, né? Ele traz pro mundo real. Que dinheiro que ele... com 100 dólares, né? É. Mas que lá custa mais de 100 dólares, né? Só as lentes custam mais de 100 dólares. Aí a gente tem o Homem-Aranha começando a lutar contra o crime, né? Pra... Mascarado em pé de fogo. Colocando a responsabilidade dele lá. O pessoal começa comentando. É, cadê a Xena? É a última que vai aparecer. Cara, uma coisa que não mostra muito bem no filme, mas lembro que saiu promocionalmente, né, na divulgação, as fotos desses crimes. As fotos que ele tirava. É, a foto que o Jameson vai estar folheando lá. Então, é que não mostra direito no filme, né? Mas, puta, eu acho muito legal, cara. Ele é podre, não gosto dele. Cortesia do amigo de sempre, Homem-Aranha. Oito mãos? Que sexy. Ele é popozudo, usa calça colada. Se veste de aranha, parece... Era punk lá, não era? Isso. Eu acho que eu comentei no programa lá. Comentei que... No Disney XD lá, eles censuraram algumas desses comentários, né? Para que ela fala, ele tem uma bundinha sexy. Falei, ele tem uma... E essa cena aí, essa última cena do Aranha aí é a que seria terminando aquela da cena do World Trade Center. Isso que a gente também postou lá no Tipcast 5. Tanto que se pausar, você vê o reflexo das torres lá no... Na lente dele. Pois vão esperar. Ele conseguiu salvar 6 pessoas dentro do metrô. De um acidente que ele próprio causou. Até a chegada do Jameson. Oh, errado, esse inseto aparece. Olha só isso. Está fugindo do local. Vou repetir, isso, cara. Perfeito esse Jameson, né? Ah. Com certeza está indo salvar mais pessoas. Esse vai ser um dos... Se... Provavelmente não vai ser ele, né? Mas... O novo Jameson... Pode engolir novo Peter, novo tudo, mas o Jameson vai ser difícil de substituir. A Macy's e a Conway estão com 3 quadros da mesma página. Nós vendemos 4 edições. Vendemos? Cada exemplar. Amanhã, Homem-Aranha, página 1 com uma foto decente. Mude a Conway para a página 7. Tem um problema na então, página 7. Então, na 8 e dê 10%. Não, melhor, não, só 5. Não, não vai ser caia possível. Fora. Espera aí, o problema é que não temos uma foto decente. O Ed está atrás há semanas. Essa aí nem com lupa. Olha, ele citando o Ed. Se tiramos uma foto da Julia Roberts de Tabasex, dá para tirar uma foto desse maluco. Citam Ed e que vai aparecer só no terceiro filme. Ah, isso aí é... Porque ele não sabia que ia fazer três filmes, então aí é só citação mesmo. Tanto que lá ele não tá trabalhando com o Clary. Assim, eu tô comentando que ele vai aparecer só no terceiro filme, mas ele é citado só como um easter egg mesmo. Ele, o Dr. Connors. Oi. Depois. Mary Jane, sou eu, o Peter. Oi. Oi. Aí tem a cena da garçonete que eu. Você só pergunta. Eu tô atrás de um emprego, e você? Ah, eu descolhi um teste. Um teste? Já é pra valer? É. Tem sempre trabalho. Na verdade, eu acabei de sair de um. Que ótimo, Mary Jane. Conseguiu. Realizou seu sonho. Ô, glamourosa! Tá faltando $6 no seu caixa. Da próxima, vou descontar do seu salário. E aí, senhorita Watson? Estou falando com você! Tá, Henrique, eu ouvi, eu entendi você. É melhor não rolar de novo, tá ouvindo? E não me olha de banda! Que sonho, né? Não precisa se envergonhar. Não conta pro Harry. Não contar pro Harry? Vocês não estão morando juntos? A gente tá ficando, ele não contou? Ah, é, claro. Eu acho que ele odiou a ideia de ser garçonete. Ele acha que eu tô me rebaixando. Não é nada demais. Você tem que... E o Harry, desde o início lá, tava meio que tentando passar a perna do Peter. Não é passar a perna no Peter, né? Passar na frente do Peter pra ficar com a Mary Jane, né? É, nossa, não lembro se ele comenta aí. Ele falou, ele comenta depois com o Peter, né? Ah, você nunca. A gente se vê por aí. Nunca chegou nunca junto. Nunca chegou né? junto, mano. Depois que eles começam a namorar. Vamos jantar fora. O Harry com a Mary Jane, que fique bem claro. Importante. Se o Peter e o Harry começarem a namorar e morando junto ainda, né? E eu não vou contar pro Harry. Não conta pro Harry. Pode deixar. Não vou contar pra ele. O General Norman fazendo a inspeção semanal. Ficou metade do tempo no telefone. Ah, que bom que você chegou. Pode me dar uma ajuda? Eu tô perdidinho. Tudo bem? Tá aparecendo que tirou o segundo lugar na feira de ciências? Não, é que... Eu me atrasei e o Dr. Connors me despediu. Se atrasou de novo? Não entendo. Aonde você o Dr. Connors é citado aí. Ele não aparece no primeiro, né? Só aparece não. No segundo, né? É. Segundo e terceiro. Talvez você me diga quem ela é. Ela quem? A misteriosa gata que... Falaram pro ator lá o... Quando irei conhecê-la? Ó, você vai aparecer agora, desculpa, depois você vai virar vilão. Tudo bem. Não vai ser agora, vai ser no próximo. No próximo você aparece. Aí aparece a notícia. O vilão do Homem-Aranha 4 será o Lagarto. Só que aí muda todo mundo. Não, eu agradeço, mas eu me viro. Se coitado. Quiser, basta um telefonema. Não, não posso aceitar, senhor. Eu vou fazer por merecer. Eu mesmo acho um trabalho. Eu respeito isso. Quer fazer tudo com seu suor. Isso é ótimo. O que mais sabe fazer, Parker? Estava pensando em trabalhar com fotografia. Olá. Aí as fotos que o Mônio tava querendo aí. Estão lindas. Então, aquelas aparecem muito lixo, rapidinho. Elas saíram lixo, as imagens muito boas lixo. Delas na época do filme. Isso todos que eu tava falando. Ah, não dá pra ficar mostrando as imagens. Então venda pra outros. Claro que dava, no jornal. Ah, sim. Mostrou. Mande ela pôr um tapete lá. O Jameson sempre sendo o Jameson. Não, não vou querer, tá muito. Tá cobrando muito. Vai embora. Quando o Peter vai levantar, prepara na vault aqui. Sua mulher falou que o... Ameaça? Ele protege. Que o azulejo, tá faltando o azulejo. Já a gente coloca um tapete no lugar. É o que ele vai comentar já já. Ó, eu queria um emprego. Nada de emprego. É bom pra sua idade ser freelancer. No máximo eu te mando um peru no Natal. Nada disso. Freelancer. A melhor coisa do mundo para um garoto da sua idade. Me traga mais umas fotos daquele palhaço vendedor de jornais e talvez eu fique com as suas. Mas eu nunca disse que tinha um emprego. Peru. Eu te mando um grande peru no Natal. É o que posso fazer. Dá o fora daqui. E me traga mais fotos. Oi. Oi. Vocês chegaram a ver a cena do teste do... do Simmons pra fazer o... O Jameson, não? Já vi. Obrigado. Eu já vi. Cara, no próprio teste já é perfeito. Tipo, ele simplesmente repetiu a mesma cena no filme, porque era uma fala do filme mesmo. Ele é tão perfeito. Ele é tão perfeito que tudo que aparece o Jameson é ele que tá dublando agora. Espetacular é ele. Falar, cara, é como eu imaginava o Jameson falando, sabe? Espetacular é ele no Ultimate, não lembro se ele aparece. Até no Simpson, lá quando aparece o Jameson, é ele que dubla. É ótimo. Ou seja, senhoras e senhores do conselho, custos lá embaixo, receitas lá O Osborn vai nunca valeram levar uma rasteira. Ótimas notícias, Norman. Maravilha. Pegou na trairagem. Na verdade, é por isso que venderemos a companhia. O quê? A Quest Aerospace está recapitalizando após o atentado. Expandindo. Fizeram uma proposta que não podemos ignorar. Por que não me contaram? A última coisa que quer é um conflito de poder com uma administração arraigada. Não haverá acordo se você for junto. O conselho espera sua demissão em 30 dias. Não podem fazer isso comigo. Eu comecei essa companhia. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Max, por favor. Norman. O conselho foi unânime. Vamos anunciar a venda após o Festival da União Mundial. Desculpe. Está fora, Norman. Um dos exemplos de que a cara dele dá medo. Ele dá um sorriso aí de... Ah, estou fora. Ele tem uma cara de lunático perfeita, mano. Grande maçã odeia mordida de aranha. Vamos todos gritar de emoção quando vemos o tio Stan? Ah, está. Stan nem aparece no X-Men 1? Aparece. Vendendo o cachorro quente na praia. Ele não aparece no 2. Ah, eu lembro que ele não aparece em algum, é no 2, então. Ele aparece até naquele. No, do Hulk, aquele antigo lá, eu acho que ele aparece no. No julgamento do Incrível Hulk. Isso, exatamente. Ele é um dos jurados. Parece bem porque ele não aparece no 2, que preconceito é esse? Ah, não sei. Bom, ele vai se impressionar de qualquer jeito. Você me acha bonito? Deve ter sido problema de agenda, alguma coisa assim. Ele aparece em tudo? Dos que ele criou, né? No Justiceiro também ele não aparece. Cara, eu acho uma pena os filmes do Justiceiro não terem dado certo. Eu gosto muito dos dois. Eu gosto muito dos três. Ah, o primeiro eu tenho uma grande simpatia por ele. Aquele lado do Duff Landing, né? Ah, é. Oi, Sr. Fargas. Ah, Harry. Olá, Sr. Xavier. Opa, desculpa. Eu não sei se ele... Careca, ele é uma cadeira de roda, quer que eu pense o quê? Legal são os figurantes ali atrás do Peter, passando, só se balançando. O que é aquilo? Deve ser a novidade do ano. É o nosso planador? Esse planador nunca passaria no controlar aqui em São Paulo, né? Passaria no quê? Controlar. O carro não pode ficar soltando fumaça. Ah, tá. uma bomba bem poderosa mesmo. Legal que ela explode de dentro pra fora, né? Ele joga ela num canto, ó, está justa. Salvando a criança indefesa. Aí depois ele vai fazer um remake dessa aparição. Pra mim não? Ah, pra mim. Super, tem um monte de gente falando que essa é uma cena copiada do Super-Homem. Aham, só ele faz isso pra mostrar o uniforme. É, o que ficou clássico no cinema foi o Super-Homem, né? Aí tem um jeito. Seria legal se o Aranha tentasse parar a Mary Jane com a teia e ela morresse. Homem-Aranha achou, depois de abrir a camisa e revelar o uniforme, ele achou alguma cabine telefônica pra trocar e voltou com o Homem-Aranha. Pô, legal, você falou em cabine telefônica. Em um episódio daquela série animada de 82 lá, que ele tá correndo, ele tem que se transformar, ele vai numa cabine telefônica que tá ocupada. Quando sai, sai o Clark Kent lá direito. Ele olha assim, ele olha pro outro, o outro olha pro um. Eu me rendo, caramba! Ó, três policiais. No solo, né? Ou no, nos amigos? No solo. Só assistir essa série de solo, cara. Eu sempre tive dó desse cara que tomou uma postada, mano. Sim, o visual dele de duende ficou estranho, mas a atitude, o movimento ficou legal. A interpretação é ótima. Não, sim, sim. É, o que eu comentei foi justamente o visual mesmo. Mas essa cena é chata no jogo do Play 1. No Play 2. Você fica pulando de balão em balão? É. E o duende atrapalhando. Será? Ok, não faz sentido. Se ele caiu depois dela, não tem como ele alcançar ela desse jeito. Claro que tem, ele projetou o corpo, ela não. Ela tava criando resistência pro ar, ele não. E ele deu um impulso ainda. Tudo bem que tinha que ser um espaço muito maior do que esse, mas... É, e... Não impulso nada, ele pulou mergulhando, vai. É, ele deu um pulinho pra cima e pô, ele não deu impulso pra baixo, não. Mas eu acho, não sou especialista em física, mas eu acho que a altura é muito pouca pra ele ter conseguido passar. É, e assim, o que justifica um pouco dele ter alcançado é que ele estica o braço, faz alguma coisa assim pra cortar mais o vento e tudo mais. É, ele tá mais aerodinâmico, ela tá criando resistência com o ar. Ela só vai usar o elevador. Ah, peraí. Essa discussão nossa tá muito boa, né? É, até parece que a gente manja muito de física, né? Seu amigo de sempre, o Homem-Aranha. Fazer propaganda de novo pro... Aqueles garotos do Jovem Nerd lá que estão precisando. É igual a discussão que eles tiveram no episódio que a gente já citou. Como assim ele é incrível? Quando eles falam do Flash, do Magneto. Desliga, eu vou aí te buscar. Não, eu vou até aí. O que que você fala? Que ficou comentando, não, porque isso não pode ser, que aconteceria isso, a aerodinâmica pra lá, câncer pra cá. Que eles teriam que comer uma tonelada de comida pra fazer o que eles fazem, né? Tá bom. Como assim incrível? É bom citar o episódio porque o Carlos Voltor tá lá também. Ele já participou aqui duas vezes, então. Fazer uma propaganda pro Carlos Voltor, né? Que a gente tá precisando. Mas também ela só tá agitada. Olha, Pete, eu devia ter te contado sobre... Mas é interessante, né? Você coloca um pano na frente da boca e ninguém reconhece sua voz. Nunca. Louco por ela. E você nunca deu nenhuma cantada. Melhor que um óculos. Isso que eu sabia que tinha falado do óculos. Eu preciso descansar. Eu vou ficar acordado um pouco. O que era aquilo? Você queria o quê? Que ele fizesse voz de câncer de garganta igual o Batman do Nolan? Eu sou Batman. Aquele vídeo do que o Coringa não entende nada do que o Batman tá falando é tão bom. Aí o Bane vem e zoa o Batman, né? Com aquela voz. Ninguém entendeu o que o Bane falava também. Essa cena aí também é legal. O Norman falando com o duende. Legal que foi filmada de um take só. Take só. Com duas câmeras. Ele ia fazendo a interpretação de um lado, virando, fazendo a transformação do outro. Fala do espelho, né? Isso, essa cena aí. Ele vai olhar pro espelho agora. É, ele... E máscara pra todo lado. É. Estou aqui. Eu não compreendo. Você achou que foi coincidência? Tantas coisas boas acontecendo a você e tudo aos seus pés, Norman. O que você quer? Ele se transforma em uma frase e outra. Dizer o que não dirá. Fazer o que não pode. Tirá-los do seu caminho. Os membros do conselho. Você os matou. Nós os matamos. Nós? Lembra? Você pega... Seu pequeno acidente. Na cena que ele vai olhar pro jornal, que ele olhou pro jornal e... Com uma mão ele mostra o jornal pra ele, com a outra mão ele pega. Como se fossem duas pessoas. Num corpo só. Dando a você o que sempre quis. Poder muito além da imaginação. E isto é só o começo. Só há um que pode nos impedir. Ou então, imagine se ele se juntar a nós. Cara de doido. Homem-Aranha e o Duende Verde. Duende Verde, gostou dessa? Senhor James. Eu mesmo inventei. Esses loucos têm que ter nome agora. Senhor Jameson, o Homem-Aranha. Hoffman, sim? Liga para o escritório de patentes. Quero 25 centavos toda vez que alguém falar o nome dele. Que tal o Verdão do Mal? O Homem-Aranha não atacou a cidade, ele tentou salvá-la. Isso é perjúrio. Não é não. Magoei. Perjúrio é falado. Na imprensa é libelo. O problema é que o senhor não confia em ninguém. Só no meu barbeiro. Virou um advogado dele, deu fora. Deixe que ele me processe e enriqueça como uma pessoa normal. Foi isso que fez esse país. Jameson, seu verbo imprestável. Quem é o fotógrafo que tira as fotos do Homem-Aranha? Eu não sei quem é. As fotos vêm pelo correio. Você mente. Eu juro. Ele me levará até o Homem-Aranha. Uma coisa legal aí que a gente vê que o Jameson, apesar de ser chato, ele tem um pouco de ética, que ele não fala que... O duende pergunta pra ele que quem é que ele traz as fotos. Ele fala, não, não sei, eu recebo pelo correio. Deve ter doído. Ah não, ele não chega a cair, é verdade. Ele salva ele antes. Claro, porque se tivesse caído, acabava o filme aí. Enfim. Não, você não está ainda. Só paralisado. Temporariamente. Cara, eu adoro o jeito todo forjado que o duende fica agora. Dando tapinha na cabeça do... É, todo sujo, trocando uma ideia. Sou igual a você. Você é um assassino. No livro, que eu já falei antes aqui, tem uma cena que ele contracena com o Jameson. Antes de virar o duende lá no clube dos milionários lá. E o Jameson tá preocupado como é que vai fazer pra vender os jornais. Aí o Norman fala, vocês estão precisando de alguma coisa que mude... paradigma, sei lá, algum herói. Você vê que se aparecer algum herói, o que você vai fazer? Você vai tentar derrubar ele, que é o que o pessoal gosta. É o que ele fala aí. Mais do que ver os heróis, a pessoa gosta de ver o pessoal cair. É, justamente. E essas massas amontoadas existem para o simples propósito de levantar algumas pessoas extraordinárias nos ombros. Você e eu somos extraordinários. Eu poderia esmagá-lo feito um inseto. Mas eu vou lhe dar a opção. Junte-se a mim. Imagine o que conseguiríamos juntos. O que poderíamos fazer. Ou então destruir. Causar a morte de milhões de inocentes numa batalha egoísta de novo, de novo, de novo, até que ambos morram. É isso que você quer. Pense nisso, herói! Aranha e Duende atacam o Clarim. Editor resiste ao ataque. Apesar de Homem-Aranha aterroriza o Clarim. Tempo eles o odiarão. A população exige a prisão do escalador de paredes. Nossa. A legenda aqui, povo que era alpinista de paredes. Aqui também. É, sempre me incomodou isso. Como foi o teste? Caramba. Como soube? Telefone sem fio, a sua mãe contou. Pra minha tia que me contou. E você resolveu aparecer. Ah, eu estava de Ele passagem. Falou que a mãe da Mary Jane contou pra tia dele? Foi. É. Peguei que aí ela tem mãe e pai. Um táxi pra chegar até aqui, mas... Não Como lembrava que mostrava a mãe dela, não? Ah, não mostra, ela só fala. Ah, mas cita, Mandaram né? Mandaram ter aulas de teatro. Pra uma novela tem que ter aulas de teatro. Eu posso comprar um cheeseburger pra você? O céu é o limite, até 7 dólares e 84 centavos. Eu queria um cheeseburger. É duro ser pobre, né? Mas eu vou jantar com o Harry. Vem com a gente. Ah, não, obrigado. É, como é que vai com o... Esquece, isso não é da minha conta. Não é? Por que tá interessado? Eu não tô, não. Não está? Por que eu estaria? Não sei. Vira homem. Por que estaria? Ali as entrelinhas, ela praticamente falou, vem que eu tô fácil. Pena que não vem com a gente. Ele não quer, então? Tem quem queira. Tô indo, gatinho. Bandidos bem discretos também, né? E já tinha dois esperando? Ah, eles pois estão... é. Caiu água, são gremlins que se multiplicaram. Ah, tá escuro, os caras estão lá. E tanto tá escuro que eles tem que ficar até com o farol aceso. Eu não entendi como é que eles fazem o filme com censura pra criança e tal e deixa emergindo de farol aceso. É água, mano. Aí, então, mas... Mais cena aí do... Já vai ter mais um erro. Errinho de continuidade aí. Na janela. Quebrou a janela. Agora já não tá mais quebrado. Espera. Só tá o farol aceso. Você tem o dom de se meter em encrenca. E você tem o dom de salvar minha vida. Eu acho que eu tenho um super-herói da guarda. Eu estava de passagem. Você é incrível. Nem todos pensam assim. É, alguns acham que sou espetacular. É bom ter uma fã. Será que eu posso agradecer dessa vez? Espera. Cara, isso aí devia estar apertado. Olha as veias do pescoço dele. É porque tá de cabeça pra baixo, né? Ele fala que aí não é dublê, é ele mesmo, né? Ele fala que tá sendo mais difícil de fazer que quando ela beija assim, ele tava respirando pelo nariz. Só que quando ela tampa a boca dele, ele não conseguia mais respirar. Cara, ele estava preso ali, ó. Era que ela começa a tirar a máscara dele, que chega no nariz mais ou menos. É, podia ter dado um puxão, né? Ah, é o Peter. O que me lembra uma cena divertida do 2, quando ela vai beijar o filho do Jameson assim, pra ver se ele não é o Aranha. Na verdade não é pra ver se ele é o Aranha. Ela só beija ele assim, aí ela olha assim, ele... Ela percebe. Ela tá na dúvida se é o Aranha, sério. Não. Reassiste a cena que você percebe isso. Eu lembro, a sensação que eu tive na época que eu vi era tipo assim, ela meio que... Na hora então, que ela beija ele, que era ele. Na hora que ela, tanto que depois disso ela vai lá pro Peter. É porque o que eu lembro mais ou menos assim, a sensação que eu tive é que ela beijava meio que pra relembrar a sensação que ela teve lá e ver se, tipo, deixa eu ver se vai ser a mesma coisa, sabe? Eu tenho certeza que é porque ela tá na dúvida. Tanto que depois ela dá o beijo tudo, ela tipo, deixa pra lá. É, justamente aí. Porque ela vê que não era. É, ela vê que o não é a mesma coisa. Eu tenho certeza que foi pra ver se não era ele. Mas ele deu alguma... Não, eu lembro qual conversa que tá tendo e ela fica meio cismada. Acho que ela já beijou ele normal e beijou daquele jeito, ela viu como que eram os beijos. Assim como ela também beijou o Peter normal aí no final do filme, beijou de cabeça pra baixo. Aquele beijo deve ter despertado alguma coisa nela, que ela... Pá. Ele está ali! Não deixe ele fugir! Parado! Fique parado! Você está preso, eu estou prendendo você. Essa é uma cena que eu também acho legal, ó. Não, espera você voltar. Eu não vou voltar, chefe. Tá bom, vai lá, vai. Vou esperar você voltar. Quantos policiais tem? Tem dois e um bombeiro. Pouca gente para pra pensar nisso, mas todos esses lançamentos de teia que ele faz pra entrar nos lugares, pra se locomover, envolve uns cálculos violentos, né, cara? Sim. Porque ele tem que calcular exatamente, se eu jogar a teia ali, quando eu me balançar, eu vou parar em tal lugar, então... É igual um capitão joga o escudo. É, justamente. Você é patético e imprevisível. Mariposa, atraída. O que você falou, mano? Eu falei que ou ele vai na sorte. Você está dentro ou fora? É você que está fora, doente. Fora de si. Gnomo. Aí era hora de pôr um Dudu. Ah, o Dudu é uma capa. Essa é a cena que tem no leite colado da edição especial do DVD lá. Lá de fora. Vocês assistiram aquele do Libélula? Hã? O filme é tipo uma paródia do Homem-Aranha. Ah, tá. Vi sim. Tem o que joga as três e ele pula, e as três pegam nele. É genial aquilo. Ganhou o poder do Libélula, né? Assista, o filme é bom. Não, eu já vi. Não tem muito não, mas eu vi. Nossa, achei tão divertido. Ah, divertido. Eita! Sai desse corpo que não te pertence. Que é isso? Harry, relaxa! Eles já são de graça lá, veio o. Está pronto? Poderoso chefão lá. Tia May, desculpe o atraso. O trabalho foi de matar. Eu comprei uma torta. O trabalho foi de matar. Estamos E quem é esta jovem adorável? Mary Jane, quero te apresentar meu pai, Norman Osborn. Pai, essa é Mary Jane Watson. Oi. Muito prazer. Há tempo eu queria conhecê-la. Feliz dia de ação de graças. Agora cadê o Peter? Eu espero que ele traga... Ele olha com uma cara de tarado pra ela, cara. Queria muito conhecê-la. Só faltou lamber os barulhos. Só faltou... Que estranho. Não sabia que ele estava em casa. A cara de... Checando o material. Olha lá. É ótima essa cara dele. Só acho que ele morreu pra não ver o embargamento. É você? Pete? Nunca entendi como é que o povo escondendo o teto faz o ninguém ver, né, cara? Até alto. É, se for alto, você não vai olhar pra cima. O último lugar que você vai ver. Se for baixo, assim que você consegue ver pelo menos um pouco. Você até olha, mas se for alto, mostra o que é aí. É, pois é. Lembra? Você vai entrar no quarto, vai procurar alguma pessoa, você vai olhar para os lados, se não tiver, tchau. No máximo embaixo da cama. É. Aí quando ele vê a mancha de sangue lá, que ele vê, que ele olha pra cima. Quando ele vê o ketchup no chão, né? Porque sangue não tem essa consistência nunca, né, cara? É sangue de aranha radioativo. Ah, tá. Geneticamente modificado. Isso. Se o Norman tivesse com um costinho esse sem que caísse nele, das duas um, ele pegava AIDS ou virava aranha também. Uma velhinha de bengala pra conseguir comprar essa geleia. Obrigada. Aí você descobre que não é piada, né? Ele surrou mesmo uma velhinha pra pegar. Oi, Norman. Parker. Aqui está. Confortável, né? Que climão lá de... Xiii! Norman? A cara de eu mato essa velha também é ótimo. Esse cara é muito bom, mano. Ela já dá uma olhada de... Eita! Nossa, Peter! Tá sangrando! Ah, é que... Eu tropecei no meio fio e fui atropelado por um daqueles motoboys. Ah, deixa eu ver isso. Minha nossa, isso está horrível. Ah, não foi nada, não. Eu vou fazer um curativo. Depois daremos graças. Este é o primeiro dia de ação de graças dos meninos nesse apartamento e vamos fazer tudo direitinho. O que foi que houve? Foi um motoboy. Me atropelou. Cara dele, filho de uma mãe. Tá achando que eu sou tonto, né, moleque? Sim. Se me derem licença, eu tenho que ir. O que foi, pai? Algo requer... Ah, também porque atenção. O Peter não soube manter não, a mesma história que despertou. Estou bem, muito bem. Obrigado, senhor. A primeira ele fala que esbarrou no entregador, agora fala que o entregador atropelou ele. Pai! Pai, o que está fazendo? Fiz isso pra te apresentar a Mary Jane. Agora ele vai dar um conselho assim, tipo macho. Pai, essa garota é importante pra mim. Harry, por favor, olhe pra ela. Você acha que uma mulher dessas estava ajudando você porque gosta da sua personalidade? Que história é essa? Sua mãe era bonita também. Todas são bonitas. Até porem as mãos em seus bens como um bando de lobas famintas. Está enganado sobre ela. Um conselho para o meu filhinho sobre a sua namoradinha. Tenha muito prazer com ela e depois descarte-a. Que amor de pessoa. Faça o que fizer com ela, faça o que quiser com ela, mas depois cai fora. Já que deve estar atrás do dinheiro dele mesmo, porque ele não tem carro. Você ouviu? Todo mundo ouviu, cretino. O cretino é meu pai, tá legal? E com sorte eu serei metade do que ele é. Então fica de boca fechada sobre o que você não entende. Harry Osborne! Desculpa, te amei. Acabou a ação de graça. O Homem-Aranha é quase invencível. Jaubaga pode ser destruído. Eu não posso. A traição não deve ser encorajada. Parker precisa de uma lição. O que faço? Ensine-o através da perda e da dor. Faça-o sofrer. Faça ele preferir estar morto. Sim. Essa cena então, dele falando com a máscara também, ela é legal pra mostrar duas personalidades dele. Astuto não ataca o corpo, nem a mente. Diga como! O coração, Oscar. Primeiro, atacaremos o coração dele. Ou seja, vamos fazer ele comer bastante gordura até ter um infarto. Aí ele vai primeiro atrás da Tia May por causa do tapa na mão. É a vingança. Eu quero saber como é que ele sabe o que ela tava rezando. Como assim ele sabe? Ah não, é porque ela fala primeiro, livrai-nos. A velha é infartada numa dessa, na boa. Mas a velha imortal não tem jeito, hein? A babá do Galactus. Ela vai ficar boa, por favor. O que aconteceu? Olha, você tem que sair daqui. O Thanos é apaixonado com a morte, né? A Tia May deve ser irmã da morte, a vida, né? Alguma coisa assim. Cunhado do Thanos. Qualquer dia eu te apresento os irmãos da morte. Destino, sonho, delírio. Não, o destino é... Não, não é o doutor, ele não fez doutorado. não apareceu um irmão desconhecido do Odin agora, né? Vai ser revelado que a Tia May é irmã desconhecida da morte. Tô sabendo disso, não? Na Essência do Medo lá, eles... Que é a minissérie que saiu ano passado. O grande vilão lá é um irmão do Odin lá. É o irmão malvado. É. História super original. Que em teoria é... Parece que ele era o... Ele que tinha direito ao trono, alguma coisa assim, né? É fraca, a história é fraca. Não tem medo de ler não, mas é fraca. Perdoa. Ela vai ficar boa? Vai sim. Dormi o dia todo. Obrigado por vir. Que isso? Como você está? Tá tudo bem depois da noite passada? Ah, tudo bem. Desculpa ter deixado a Tia May sozinha. Já falou com o Harry? Ele me ligou. Mas eu não liguei para ele, não. Na verdade... Eu amo outra pessoa. Agora o affair dos Pelo dois lá no quarto do hospital com a... Com a véia vigiando, é sem... Sem perceber ele. Véia sem vergonha na cara. Então, será que ela é parente do vigia? Confia em mim. É mãe dele. É engraçado. Babá, cuidou dele do... Ele salvou Galactus. Minha vida duas vezes e eu nunca vi o rosto dele. Ah, ele. Tá zombando de mim? Não. Eu compreendo. Ele é um cara muito legal. Acha que é verdade as coisas terríveis que dizem dele? Não. Não um Homem-Aranha, nem pensar nisso. Eu o conheço um pouco. Sou tipo um fotógrafo não autorizado. E ele já falou de mim? Falou. O que ele disse? Eu disse... Na boa, ele, cara, depois desse bate-papo, se ela não percebesse que ele é uma aranha, como ela não percebeu, ela é burra. O que você disse? Loira burra. Eu disse... Ruiva burra. Apesar que... Ela é loira. Na verdade, ela é loira, né? Eu disse... Ela é loira e a Gwen é ruiva. Era ruiva. É mais... Assim como a Emma Stone também é ruiva. Quando Emma Stone é uma coisa fofa, linda de Deus, não fala dela. Mas é mais ela imaginar que ele é um mentiroso descarado do que ele é um Homem-Aranha. Ele falar que conhece o Homem-Aranha. Não, eu conheço ele, sabe? Aquele cara que tá por aí. É meu amigão do peito, a gente cresceu junto. A gente joga truco todo fim de semana. Eu que projetei o uniforme, inclusive. Não, ele não pode jogar truco. Verdade. E mais fraco, ao mesmo tempo. Porque não faz sentido nenhum, né, cara? Não... E ao mesmo tempo... O quê? Do de aranha não deixa ele jogar truco. Não tem perigo nenhum ali no truco não, né? É pôquer. Pôquer. É, o truco deles é um pôquer. Então, mas assim, não... Ah, não tem perigo, mas ele sente quando estão querendo enrolar ele. Lefal não, né? É. É, verdade. É como se alcançasse o inalcançável. Demolidor que não pode. Disse isso. No Nerdcast eles falaram que o Demolidor não tem c, né? Homem sem medo. A veia safada essa. É. Aí o Harry chifrudo aparece. Mas eu gosto desse uniforme. Eu gostei agora. E faz mais sentido. É. Apesar de que agora vai voltar a aranha costureira. Ah, ele ganhou de brinde de alguém. A Gwen costurou pra ele. A Gwen? É. Eu tenho que ser machão, né, cara? A mulher que tem que costurar. Alguém ou a Gwen? Gwen. Ah, o uniforme negro de pano lá foi a Felicia. Viu? Ela roubou de alguém, vai. Ela sim. Tá afim do Peter. Aí na cena. E o que ele sente por ela? Além de servir pra aproximar os dois, ainda mostra. Ele ama desde a quarta série. Norma descobri que ele o Peter, na verdade, gosta da Mary Jane. Ele sempre foi apaixonado por ela. poder ir atrás dela. Eu sinto muito. Eu nem sempre estive ao seu lado, não é? Muito trabalho. Você é um homem importante. Eu entendo. Isso não é desculpa. Eu me orgulho de você. Eu andei me esquecendo disso, mas agora eu vou recompensá-lo. Vou reparar certas injustiças que você sofreu. Se isso fosse um episódio Super Sentai, o Norman ia usar verde. Acorda, Renazinha. Acorda. Vá pra casa, querido. Parece cansado. E a senhora está linda. Obrigada. Eu não quero deixá-la aqui. Mas eu estou segura aqui. O que eu posso fazer pela senhora? Já faz demais. Faculdade, trabalho, todo esse tempo comigo. Você não é um super-homem. Um sorriso. Até que enfim, não vejo isso no seu rosto desde que Mary Jane esteve aqui. Ei! Mas a senhora não estava dormindo? A cena para deixar o Mônio você feliz? Você tinha uns 6 anos quando a família ela da cita Mary o super-homem. Jane se mudou para casa ao lado. Quando ela saiu do carro e você a viu pela primeira vez, você me segurou e disse, tia May, tia May, aquilo é um anjo. Eu disse isso? É claro que essa historinha que, ela está contando do Peter lá, perguntando se a Mary Jane era um anjo quando ele era criança, né? Dela. É aquela que o Vitor Cafage desenha, né? Do Fanny Parker. Ah. Mas ela nem sabe quem eu sou. Desenhava. Porque você, né? Não contou. Uma pena, era muito você bom aquilo. Você é tão cheio de pois mistérios. É. Pelo menos acabou quando era boa. Não ficou igual a revista normal. Porque todo mundo já sabe disso. Aí cai a ficha, né? Tipo, todo mundo sabe? Lascou-se. Vixe, mas... Vamos ligar pra ela pra ver se ela tá boa. E aí, Mary Jane, você tá boa? É, Mary Jane, tudo de boa? Não vai, não vai pro becos escuros e não sei o quê. Mary Jane, é o Peter. Ela fala. Alô? Tá aí? Bom, eu liguei pra saber se está tudo bem. Me liga quando chegar, tá? E eu só liguei... Não. Não entre em nenhum beco escuro. Alô? O Homem-Aranha pode sair pra brincar. Onde ela está? Agora vai ter a cena da ponte, que era pra terminar com o defunto, não vai terminar. Só uma manchete aqui, que eu tava pesquisando os negócios, achei uma matéria sobre comparando o espetacular Homem-Aranha com o Homem-Aranha novo, só que feito pelo G1. G1 já viu, novo Homem-Aranha faz o anterior parecer filme dos anos 80. A manchete, cara. Passa o link, eu preciso dar risada dele. Eu nem li, não, eu só li a manchete. Vou mandar o link. Ademais, qual o problema com filmes dos anos 80? Não tô entendendo. Duvente, o que é que você foi fazer? Duvente é forte, hein? Você pula o pãozinho, o pão de açúcar lá. Acho que essa armadura, né? Ela, e além dele ser. Ter a força ampliada também. Sim, mas e o jato ia aguentar? Estilingue aranha? Ah. É. Você compara essa cena dele se balançando pela ponte com a cena do espetacular Homem-Aranha? Que aí é CG, lá é dublê. Lá fica mais realista, né? deixar a mulher que ama morrer. Oh, que sofram as criancinhas. As criancinhas que se explodam, vamos lá. Faz igual o Neo no Matrix, né? Você quer salvar a mulher ou salvar o futuro da raça humana, né? Eu vou salvar a mulher. Esse filme seria legal se fosse com a Gwen e ela realmente morresse aí no final do filme. Só que aí o esquema da censura é mais baixo e ia passar. Então. Ah, escolhe. Escolhe a mulher ou as menininhas, as criancinhas. A criança tá desesperada e o carinha que tava pilotando o bandido tá tranquilo lá no meio. Então, o que eu imagino é o que as crianças pensaram quando elas viram a aranha correndo pro outro lado. Elas falaram, a gente tá aqui, mas ele vai escolher a gente, é claro. Eu imagino ele falando ali, minha querida, ficar gritando não tá me ajudando. Consegue, se não conseguir eu te jogo lá embaixo. Quer ver como você consegue, ó? Segure firme e desça rápido. Anda, mulher. Rápido. Segure, Mary Jane. Agora? Essa hora que ela tinha que ter caído, na boa. Caído? Era pra ter sido jogado lá em zilhões de pedaços. No máximo os braços ficaram. Aí o aranha olhava de novo. Aí só tava os braços segurados lá. Agora caiu. Bonito. Nossa, como é que segura, né, cara? Em filme todo mundo segura as beiradas quando tá caindo. É, como se fosse uma coisa tão fácil. Quebrado todos os dedos ali e ainda caído na água. Antes eu não tinha gostado dessa cena dos caras. O pessoal da ponte jogando lixo no duende lá. Mas depois da cena do Gin Dust. Ah, nessa nem é ruim não, né? Ah, acho que nessa aí também tem a cena do. Que acabou de. As torres acabaram de cair lá, eles estavam com aquele sentimento de. Nós é bom, nós é foda, nós tem que ficar junto. Ela mexeu com um de nós, mexeu com todos. É, e assim, aí também o povo já conhecia o Homem-Aranha, né? No outro filme lá, ele... Ainda era uma incógnita. É, exatamente. A conhecia, em parte, porque o James colocou lá no jornal, vamos prender o Aranha, ameaça, o Aranha ataca o Clarim. Não, mas é que o Aranha não tinha feito tanta coisa ainda. É, mas antes disso também, o povo falando, né, o boca a boca na rua lá, era o povo, várias pessoas falando que gostava, várias pessoas falando que não, mas ele já era conhecido antes mesmo do jornal. Passou agora a cena clássica dos quadrinhos do Duende levando o aranha. Isso. Amarrado com aquele... Arrastando ele. Foi isso que escolheram. Na corda, né? Eu lhe ofereci uma parceria e você cuspiu na minha cara. Essa luta entre o Duende e o Homem-Aranha lá, ela é bem parecida com as revistas. Uma coisa temos que ouvir, vai. Pelo menos é uma solução melhor. A máscara tá rasgada com explosão pra gente ver o rosto dele do que ele ficar tirando a máscara, sabe Deus o porquê, né? Então, por isso que eu gosto desse filme. Ele funciona fechadinho. Ele consegue equilibrar a ação com o romance. É igual, comentei que a origem dos dois não tá ligada, mas o Peter é amigo do Harry, que é filho do cara que é o Duende Verde, né? Então a ligação acaba sendo essa, né? Não, mas a origem em si não tá. Não, eles têm uma ligação, é diferente. Não, é justamente isso que eu tô falando que isso é bom. Né? É igual o do Dr. Octopus no segundo filme. Não é uma ligação forçada, né? Agora o Dr. Octopus no segundo filme. Eles se conhecem lá, mas... Ah, e faz sentido o jeito que ele tá, porque ele tá trabalhando pra Oscar. É. Olha lá, viu? Foi só ele começar a falar da Mary Jane e o Peter falou, ah, miserável, agora eu vou. Agora vem embaixo. Aí ele pega o tridente, que ele tirou sabe Deus de onde, como todo bom personagem de Super Sentai. Pra quem tá ouvindo e não é tão conhecedor das artes japonesas, Super Sentai é o, mais ou menos o que é Power Ranger pra gente aqui, né? É a versão original do Power Ranger. Exatamente. É de onde o Power Ranger copiou. Exatamente. É água de onde o Power Ranger bebe, chega, né? Chega de Power Ranger. Olhando assim, ele levantando, a cabeça dele lembra do Alien. Lembra. Com tudo é pra trás assim, né? Só falta ele abrir a boca e sair aquele alienzinho. Aquela mandibulazinha, né? Para! Sou eu! Peter? Ops. Senhor Osborne. Eu sou muito grato a você. O senhor matou aquelas pessoas na sacada. O duende matou, eu não tive nada a ver com aquilo. Não, não deixe que ele me possua de novo. Eu imploro, proteja-me. Tentou matar a tia May e tentou matar a Mary Jane. Mas não você. Eu tentei impedir, mas não pude evitar. Eu nunca machucaria você. Eu sempre soube que se algo acontecesse a mim... Era com você. A cena clássica da morte dele. Você. Bem que essa cena tem um corte estranho na hora que ele fala ou. É, aquele ou é que estraga a cena. Exatamente. Me dê sua mão. Parece aquela luta lá do Neo com o Smith no metrô. Que o Neo vai dar um soco, o Smith segura. Aí o Neo abre a mão, sabe? E a ponta dos dedos pega na garganta do Smith. Não sei se aquele, você... aquele horrível. É. Quebra o clima da cena toda, né? Vá com Deus, Homem-Aranha. Engraçado que o Osborn, ele fala boa viagem e ainda dá tempo do sentido de aranha, né? É porque ele fala e depois ele ativa o jato, ele é burro. Não, ele já ativou faz tempo. Se bem que convenhamos, ó, o jato ia pegar o aranha e ele na sequência. Também não foi muito inteligente esse plano nunca. É, mas na loucura dele, né? Tipo assim, pelo menos ele leva o Homem-Aranha junto. Aí você vê que no último suspiro dele, ele ainda fala... Ele volta pra seu nome e fala pra não contar pro Harry. Era o pior que automaticamente eu já lembro do mordomo legista. Ele aparece no terceiro filme, não é? É, ele aparece desde o primeiro, mas... Não, eu falo assim... Não, acho que desde o segundo, no primeiro eu não lembro de ver o mordomo. O que não. Você fez? Eu falo a cena dele é. Falando. Ele revela que ele era legista só no terceiro filme. Ele é da CSI. CSI mordomo. CSI Novo Horizonte, né? Agora vai ter um enterro do Norman... O Harry prometendo vingança. Ah, eu vou me vingar. A vingança será maligna. Sinto muito, Harry. Eu sei como é perder um pai. Eu não perdi. Ele foi tirado de mim. Olhando os figurantes lá, parece que eles estão contando piada. Outro se abaixa como se estivesse rindo lá, o padre. Juro sobre o túmulo do meu pai que ele. Ah, você nunca pagar. Foi num velório? Você não contou piada em velório? Você não viveu, então. Falando em velório, eu lembrei daquele negócio tem no Facebook que ele fala que, pô, quando eu morrer, por favor, algum de meus amigos se vista de preto e compareça ao meu velório como a morte, né? Não precisa falar nada, só fica lá. Gostei dessa. Lá vai o Duende Júnior. Duende Júnior. Rocket Racer. Agora tem a cena dos dois que também vai ter o erro de corte lá, famoso. Da mão no pescoço, da mão sem pescoço, da mão no pescoço. Amado marido e tio. Só tem um erro aí. A lápide do Tio Ben, na verdade, tá escrito He was loved. Deve sentir muita falta dele. Tem sido tão difícil sem. Você tá falando nas revistas, né? É. É, ele foi amado, cara. Essa é a frase. Eu não sei se isso acontece com o Tio Ben, mas na em revista direto acontece de, por exemplo, eles visitam a lápide da pessoa. Aí, 10 anos depois, tem outra história que visita a lápide, aí o que tá escrito é outra coisa. Isso costuma acontecer, mas a do Tio Ben já é tão icônica. E até quando teve aquela de quando a Tia May morreu, colocaram a lápide do lado, tava dele. Ele foi amado e a dela, ela nos ensinou a amar. Pra ver o rosto de Peter Parker mais uma vez. A mão no rosto? Mesmo. Só existe um homem que sempre esteve ao meu lado. Que me faz sentir muito maior do que eu jamais imaginei. Para quem eu sou, eu. E isso basta. A verdade é que eu te amo. Eu te amo junto, Peter. Ela morreu a mão duas vezes. É depois do beijo, mas. Mas se ela morreu duas vezes, ela morreu. Quando mudou a câmera, ela morreu de novo. Pra mover é uma coisa, sumir com a mão é outra. Declarou pra ele. Tudo que e eu queria. Dá um pé na bunda dela. Isso é mais aranha. Não posso. Fala, não, eu tenho que ficar sozinho porque se os meus inimigos te descobrirem, você tá ferrado. Falar. E não, aquilo lá, dane-se. Os vilões, dane-se, que tá destruindo a cidade. Se eu tiver com a maior Jane aqui. Há tanto pra dizer. Eu quero que saiba que eu estarei sempre ao seu lado. E eu estarei ao seu lado sempre que você precisar. A posição da mão já tá bem diferente quando muda a câmera. Ó, os dedos dela aqui estão bem embaixo. Quando vira, tá pegando a orelha dele. Eu serei sempre um amigo. Aí ela cansou a mão e tirou depois. Só um amigo? Peter Parker. E eu só posso oferecer isso. Sumiu a mão? Ah, voltou agora. Ai meu Deus, eu acho que o continuista perdeu o emprego depois desse filme. Leva a mão na boca. Demorou, hein, filha? Não importa o que a vida. Se esse filme tivesse fechado aí, não tivesse trilogia, fechava direitinho. Então, ele falando que. Para esse poder vem grande responsabilidade que não pode ficar com ela. A maldição, pronto. É Homem-Aranha isso. Toda a trilogia, se você for parar pra pensar assim, o primeiro filme ele fecha nele mesmo, né? Assim, dá um. Ele deixa. Hoje em dia já não mais. É, hoje em dia eles já fazem pensando em três. Não, hoje em dia, antes do filme entrar em cartaz, ele já anuncia a data de lançamento do segundo. Nem sabe se o filme vai fazer sucesso ou não. Essa cena final aí ainda é a melhor dos dois, porque no 3 não tem. Tem várias. Essa cena sempre me lembra o comercial da Amil, cara, dos helicópteros indo pela cidade. Tá bom. Muito bom, muito bom. É a oitava vez que você vê, não é no cinema, mas foi de graça aí. Oitava vez? Oitava. Na sua imaginação, né? Você viu 7 no cinema, né? Oitava vez hoje, né? Eu lembro que quando eu assisti duas vezes no cinema isso. Só não assisti mais porque na terceira vez, na terceira semana, quando eu ia, um colega meu já conseguiu uma versão alternativa, vamos dizer assim. Em uma semana eu vi 20 vezes. Nossa Deus. Então, como eu falei, que eu gosto desse filme porque ele se fecha sozinho, ele consegue contrabalancear bem a história de romance que sempre tem que ter com a ação. É um filme mais de aventura, ao contrário dos outros que fica trilogia de comédia romântica de quem vai ficar com a Mary Jane. Eu lembro que desde a época que eu vi esse filme até hoje que eu revi aqui, eu gosto bastante dele. Ele é uma versão mais, igual a gente comentou no início, é um pouco mais infantil lá, né? Não tem esse compromisso de ser ultra realista e sombrio, essas coisas desse tipo, né? Mas assim, retrata muito bem o... É, boa adaptação do Aranha. Tanto que esse sempre que tá passando eu paro pra ver. Já os outros dois, se tá na TV eu assisto de vez em quando, eu mudo. Se é em DVD assim eu acelero pras partes interessantes, tipo a luta do trem, que é legal. Uhum. Os dois. Mas esse, aonde estiver passando, quando estiver passando, se eu estiver em casa assim, eu paro e fico assistindo. Gosto mesmo. O Mano, você quer comentar alguma coisa sobre o filme? Não. Então, Magari, onde que isso foi publicado no Brasil? Assim, falei brincando de no que foi publicado, onde foi publicado no Brasil, mas é interessante a gente falar as versões que ele foi lançado, né? Magari tem quase todas, né, Magari? Eu tô querendo comprar aquela trilogia dos três filmes que... Trilogia. Tem uma versão. É a última versão que saiu. Filmes? É, trilogia de três filmes. Ih, essa... Porque tem o... No Guia do Mochileiro das Galáxias lá, que é a trilogia de cinco filmes. Ah, exatamente. Cinco livros. De cinco livros. É, na verdade, é a trilogia de quatro livros que são cinco. Exatamente. E ainda teve o outro escrito por outro autor. Assim, o que eu vi que ele foi lançado, tem aquela edição da Super Beast, né? Isso. Essa é a primeira versão que teve a widescreen. Tem a versão normal do DVD, né? Ou não, também. Tem a... É porque eu tô vendo pelas capas aqui. Tem a versão da Super Beat, tem uma versão que a capa é toda vermelha, que é o DVD duplo. Essa é a que eu tenho. Foi a primeira que eu comprei assim que lançou. E teve uma versão DVD simples também? Teve. A simples, a dupla. Aí depois teve a tripla. Ah, eu acho, não achei a capa de todas aqui não. Teve também dois boxes com a trilogia, né? É, esses que eu não tenho. Um eu tenho, que é um que tem a... Caramba, como é que é a capa dele mesmo? Tem um aranha. Um tem uma aranha, que é a versão do terceiro filme lá. É, um é o que tem o rosto do Homem-Aranha, meio de lado, que é o box. E o outro é, tipo, o Homem-Aranha mesmo, o tórax dele com a aranha grandona lá. Aranha que de um lado é vermelho e do lado é preto. Teve uma versão também lá que é um box que vem com o filme 2, deve ter saído antes do filme 3. E o Blu-ray, né? Isso. Que tem o simples e tem o box também. O simples não, tipo, só o Blu-ray e o box. O Blu-ray eu comprei lá fora. Então é isso aí. Vamos fechar ou mais algum comentário? Vai, tenha, vai. Go, app, go. Então é isso, espero que tenham gostado e semana que vem a gente tem um novo Tweepcast. Até a semana que vem. Diga um tchau, Lilica. Até. Wherever there's a hang-up, you'll find a Spider-Man.